chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida, 1 da tarde. Chegamos com Coca-Cola, abra a felicidade, Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. E aí, queridos do Pretinho, como vão? Que beleza. Fala, Maurício Amaral. Ô, beleza, boa tarde. Beleza, boa tarde, Porazinho. Tô bem, meu irmão, beleza tudo pura. Certo, fala, Potter. Estamos aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, Cajezinho. Opa, e aí, boa tarde. Tudo certo, Mr. P. Saudações, boa tarde. E o estrela móvel do programa de hoje é o nosso querido Geiso. Olha. Aí, Geiso. Estrela móvel. Estrela móvel. Muito bem, estamos chegando com esse pretinho querido, muito obrigado pela sua audiência, meu nome é Alexandre Fetter, vamos até as duas, entreter, descontrair, irritar, informar a audiência da Atlântida. Queria agradecer, antes de mais nada, começar o programa dando uma informação para nossa audiência, talvez a nossa audiência, uma parte dela não saiba, que ontem à noite nós começamos uma brincadeira a exemplo do Aidedé da semana retrasada. Nós ontem, quarta-feira de futebol, nós colocamos mais uma hashtag em primeiro lugar nos TTs Brasil. Não vejo ninguém na minha frente. E mais do que isso, nós colocamos a mesma hashtag em terceiro lugar nos TTs mundiais. E talvez até mais importante que isso, a mesma hashtag em quinto lugar em São Paulo. Olha! Que é o lugar onde a gente a princípio não entra. Porque a hashtag era Neymar Cai Cai, em função de toda a cena que o Neymar fez no jogo de ontem e tal, e nós conseguimos com o auxílio da nossa audiência colocar essa brincadeira no ar e dar muita risada. Ainda tá. É, eu ia dizer hoje, mas ainda permanecia. Tá. E é bem provável que no domingo retorne o Aidedé, porque o Dedé vai estar em Porto Alegre jogando contra o Grêmio. Eu acho que Neymar cai. Porque o Neymar vai decidir uma hora na carreira dele se ele quer ser o Ronaldo ou ele quer ser, sei lá, o Robinho ou o Sávio. Ele vai ter que uma hora escolher, né? Que ele pode ser o Ronaldo, né? Ele tem potencial, até que ontem ele nem se atirou tanto, né? Mas é que as duas que ele se atirou foram ridículas. Já foi ridículo. Então daqui a pouco isso pode acompanhar o Neymar pelo resto da vida dele. Eles esquecem que tem hoje, cara, a tecnologia de várias câmeras de TV. Câmeras mostrando pelo mesmo ângulo, que não foi falta, o cara sequer tocou nele, ele fez um escândalo. Ele levou um cartão amarelo. Exato. E o juiz que tava apitando a partida ontem foi o mesmo que o Amarija, foi o mesmo que apitou o amistoso do Brasil com a Holanda. Amarija, olhar 43. E que já no amistoso do Brasil com a Holanda já tava vendo, né? Ele errou. Ele tá atirando. Errou no amarelo. O Neymar inventa uma falta contra a Holanda, ele dá amarelo pro cara, daí lá na TV depois. O mais preocupante disso, sabe o que que é? Pedir pro Neymar não cair é o mesmo que pedir pro Messi cair. O Messi joga em pé, né? E vou dar uma frase fantástica do Darley quando eu assisti o jogo Grêmio e alguma coisa recentemente. Não, foi na final agora. Na final do Gauchão, quando o Grêmio perdeu nos pênaltis. Eu tava junto com o Darley. E aí, num determinado momento, inclusive, o Douglas quase provocou outro, entre tantos, contra-ataques do Inter. E ficou aquela gritaria na torcida. Ficou aquela gritaria na torcida e todo mundo dizendo, né? Pô, por que que não deu um barro? Por que não deu um balão? Né? E aí eu comentei com o Darley e a resposta do Darley foi fantástica. Não é que ele não queira dar um balão. Ele não sabe dar balão. Baita frase! Calma, Maurício. Você é fora de sério tu pensar sobre isso e aí tu muda a tua visão diante de algumas pessoas, além do futebol, sobre coisas que tu gostaria que ela fizesse, mas ela não sabe. Como o Guinhazu bater a gol, por exemplo. Não sabe! O Guinhazu só bate a gol no meu FIFA 2011. Claro. E vai me dizer que o Guinhazu não quer fazer gol? Quer. Claro, só fez um na história, inclusive, do Inter. Mas não sabe. No máximo. Talvez o Neymar não saiba ficar de mas pé. O Neymar, mas o Neymar ele já melhorou muita coisa, né? Daqui a pouco eu vou encostar e falar assim, cara, joga, olha o Messi jogar, não é olha. Guri novo. Mas é liso, né? Eu só espero que o Neymar não tenha a curva, né? Que fez tipo um Ronaldinho Gaúcho que começou lá em cima e logo ele decaiu e nunca mais apresentou o Sabe de quem que vai depender isso? Vai depender um pouquinho dele. Do irmão. Muito do pai dele e muito de quem estiver ao lado dele treinando ele. Verdade. Essa é a real. O Muricy é um cara pra isso. É um cara pra porque jogar. Depois do Ronaldo Fenômeno, a gente já teve o Ronaldinho, o Adriano e o Kaká, que poderiam, de repente, né, ser os caras que levassem adiante a seleção brasileira e, enfim, representassem o futebol brasileiro. E agora o Neymar tá chegando. Mas guardem o nome, cara. Barão. Neymar Caicai. Muito bem, vamos aos destaques comentados do Clique RBS para esta quinta-feira, 16 de junho de 2011. Por falar em futebol, cara, o ex-jogador de futebol Edmundo Alves de Souza Neto, o animal, de 40 anos, foi preso nesta madrugada em um flat na cidade de São Paulo. Não me diz, meu, não me diz que ele foi preso. Lá. Foi preso, cara. Ele deve ser transferido para o Rio de Janeiro, cidade onde foi expedido o mandado de prisão contra ele. Ai. O Edmundo era considerado foragido da justiça. O ex-jogador foi condenado em 99 a 4 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto pelos homicídios culposos e não dolosos de 3 pessoas e lesões corporais de outras 3 pessoas em um acidente de carro. Ele dirigia uma Cherokee, se não me engano. Tava num racha. É. Disputava que lá. Isso. Hoje de manhã eu chamei o Edmundo de fera ao invés de animal. Ainda bem que nos corrigiram depois, né? Corrigiram. E no pijama, falando dessa notícia. Edmundo fera. E lembrei eu da ironia do destino, né? Tá preso o animal. Tá preso o animal. Já ao lado do animal, né? Na Copa do Mundo eu convivi um pouquinho com o Edmundo, animal, porque o sistema da Globo, onde a RBS fica, era o lado da Bandeirantes, né? E um cara, gente boa, cara. Um cara que conta história, tranquilo, sabe? Só que aquela coisa que pode acontecer com qualquer hoje um, hoje, né? Ele tá tranquilo, não, né? Mas ele tá respondendo pela cagada que ele fez no passado. Exatamente, mas ele era um cara completamente revirado dentro do campo, né? Ele era um animal dentro do campo, né? Ele jogava muito, mas ele também era estúpido, assim, sei lá, era um cara que não tinha muito controle. Confusão, mas fora do campo ele sempre foi um cara tranquilo, gente boa, e aí um dia ele bebeu, foi pra noite, saiu com o carro em racha, e aí deu no que deu. Ah, lembrei agora, vou lembrar de trazer às 6 horas uma foto que eu tenho junto com o Edmundo, na recepção de um hotel em Caxias do Sul, quando era o programa X. Eu trabalhava coordenando o Atlântida Caxias e o Palmeiras, eu acho que foi jogar contra o Juventude. Sim, naquela Palmeiras. Época. E aí eu combinei pela manhã de entrevistar o Edmundo. Tranquilo, beleza, ao vivo no programa X. Aí eu cheguei na recepção, o Fetter ancorando aqui, e liguei e tal. Não, tudo certo, cheguei na recepção aqui, pode me colocar no ar. E aí pedi pra chamar, ó, pode dizer pro Edmundo que eu tô aqui embaixo, que eu já combinei com ele. E aí me passaram o telefone, ele quer falar contigo. Oi, irmão, tudo bem? Eu tô aqui embaixo já, combinei contigo antes aí de dar uma entrevista. Tamo no ar aqui, tamo só te esperando. Eu não vou mais. Puta! Eu bem que te avisei! Não levaram a sério! Google é condenado a pagar indenização de R$35 mil a morador de Santa Catarina. Opa! Um vídeo postado no YouTube foi a causa do processo. A ação foi movida em Araranguá. O vídeo prejudicou a imagem de pessoa pública. O Google alegou que a responsabilidade seria de quem publicou o vídeo e não do provedor que hospeda o site. Mas a justiça considerou que a empresa tem responsabilidade sobre os conteúdos de seus sites. O desembargador responsável pelo caso reiterou ainda que a internet é um espaço de liberdade, mas não é um universo sem lei. A decisão cabe recurso. Aliás, fica a dica, né? Você que acha que vai pro Twitter, que vai pra onde, que, qual rede social bem entender, botar boca e meter o pau em quem bem quiser, você está sujeito a um processo, né? E hoje em dia vai se queimar e vai perder. Vai perder. Tem muitas empresas, quando tu vai entrar numa seleção, aí elas vão atrás de ti nas redes sociais pra ver qual é o teu perfil. Aí eles vão te procurar no Orkut, no Facebook, no Twitter, eles vão ver o que que tu andou fazendo. Se tu é um cara explosivo, claro, os caras vão... Conta. Cara aqui vai dar... É o teu perfil, vai né? Por isso que é o teu perfil. Exato. Uma menina chamada... Cadê o nome dela? Quando o Flamengo foi eliminado contra o Ceará, né? Que escreveu o seguinte no Twitter dela... Esses nordestinos pardos, bugres, índios, acho que tem moral, cambada de feios. Não é à toa que não gosto desse tipo de raça. Meu Deus. Aí o OAB descobriu, do Ceará, né? Tá em cima da menina que tem, sei lá, 16 anos de idade. O nome dela é Amanda Regis. Cortou coisa no Twitter, pediu desculpa no outro. Desculpa aí, galera. Jamais devia ter feito isso, não sei o quê, sabe? Mas aí já era. É que é muito fácil tu digitar um negócio desses, apertar o enter, protegido pela tua individualidade. No momento da ira tu faz. Cara, 80% do que se diz. 80% que se diz na internet não se diz olho no olho. É isso, verdade. Eu tenho as comunidades, meu. Fígado, Totaflex. Sabe o que eu, né, Magnata? Eu que tenho um temperamento explosivo. Sabe, né, que eu tenho surgiu. Já meti o pau no Zé Orlando aí no Twitter. E aí me dei mal, porque o Zé show Orlando. Ontem, posso, o show ontem tá uma fumaceira, mano. Qual é o Twitter do Zé Orlando? É arroba Zé Orlando. Arroba Zé Orlando. O Twitter do Zé Orlando. Arroba Zé Orlando. Isso aí, vai lá. A duplicação da BR-116 entre Guaíba e Pelotas, no Rio Grande do Sul, deve começar ainda este ano. Foi o que disse o superintendente do DENIT, o Vladimir Casa, ontem. O Tribunal de Contas da União autorizou a retomada da licitação que estava suspensa desde fevereiro, quando então foram constatadas irregularidades. Mas que coisa, né? Como rolam irregularidades em licitações, né? Não, licitação, e tudo mais. Né? Na execução da obra. É verdade. Duas empresas que confio, DENIT e DETRAN, confio. A duplicação deve ser concluída em 3 anos. A dupla brasileira de vôlei de praia Alisson e Emanuel foi hostilizada por torcedores italianos na etapa de Roma do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Vocês viram as imagens? Lamentável. Em protesto contra a decisão do Supremo Tribunal Federal que libertou o ex-ativista César Batista, Batiste, parte dos torcedores italianos arremessou laranjas nos jogadores brasileiros, que ignoraram o fato. Mas é sempre história em quem não tem, quem não nada, tem nada a ver com a coisa. Aí os caras que liberaram o Batista estão lá na casa do charuto e tomando suco de laranja, né? Aí o brasileiro que chega na Itália que é hostilizado. Aí tu chega no aeroporto da Itália e é mandar de volta. Isso. Né? Os caras estão lá representando o Brasil no vôlei, os caras são esportistas. Mas os caras não querem acertar as laranjas, nem acertaram as laranjas dos caras. Jogaram na quadra. Por exemplo, a Itália já disse que não vai jogar a Copa do Brasil, né? A Copa de 2014, a Itália não vem jogar. Bem quietinha. Menos um pra nós. E até bom que não vem, que a Itália sempre vem. É bom que não vem. É melhor assim. Mas enfim, o que é, Britinho? Não bata o Batista desmaiar, ainda tem que, né? Não, mas não é esse Batista. Não é o Batista. Ô, Brito. Olha, a Santa Casa de Porto Alegre está com 2 de suas 3 emergências fechadas pela superlotação. São elas a do Hospital Dom Vicente Scherer e do Hospital Santa Clara. Além destas 2, outras 3 emergências da capital registram superlotação esta manhã. Na maior delas, a do Hospital Conceição, o número de pacientes é mais que o triplo da quantidade de leitos. 157 para 50 vagas. Meu que horror. Cara, por que não tem um mutirão no Brasil? A Dilma não pega todos os governadores e fala assim, nós vamos fazer um mutirão e a gente vai construir 1000 hospitais no Brasil. Não, eles têm que construir 12 estádios, pô. Eles não têm tempo pra construir Maurício, mil hospitais. Maurício, antes de Copa do Mundo também, Maurício. Os governadores só se reúnem em Brasília pra discutir as obras da Copa. Mas antes também não é a Copa do Mundo que tá causando isso. Há 100 anos que existe. Antes tu tem que colocar gente especializada e bem remunerada pra trabalhar nesses 1000 hospitais. Não é assim, construir 1000 hospitais. Não ficar lá vazio. Mas a faculdade de medicina não falta. Médico não falta no Brasil, né? Mas médico bem remunerado falta. Tá, mas o mutirão da educação não é só botar um tijolo em cima do outro, KG. É um mutirão de saúde. Tudo, beleza. Óbvio, porque dinheiro tem, cara. A gente bateu o recorde novo no impostômetro lá. Já são bilhões e bilhões de reais. É, o negócio é que o dinheiro tem, né? E esse dinheiro, ele... Mas e o Palocci? Agora foram aplicar renda como? Agora foram aprovadas... Existem prioridades no Brasil. O negócio das licitações pra Copa do Mundo, cara, o que vai se roubar de dinheiro nisso? E eu sou um cara que sou favorável à Copa do Mundo no Brasil. Sou favorável, eu acho que tem que ter a Copa. Mas assim, cara, pô, Porto Alegre não tem um hospital novo há 30 anos, meu. É verdade. Há 30 anos, o Piangers nasceu... E já tava sendo inaugurado o último hospital. Já começa aí o erro. Cara, e essa semana, eu falei aqui no programa já em algumas ocasiões, eu estive anteontem em 2 hospitais em Porto Alegre. Eu ia comentar isso hoje. Um particular, um público. Cara, é um horror. É um horror. Num particular, tu espera cerca de 1h30, 2 horas pra o teu filho participar de uma triagem. Uhum. Ontem ligou um ouvinte que tava num hospital público, 3 horas pra chegar na triagem. E isso tu tá com uma criança que tu não sabe nem o que tem, que tá passando mal ali. Tu imagina a aflição dessas pessoas. E não é culpa de quem trabalha nos hospitais. Não, não. Porque os médicos, os enfermeiros, os funcionários estão todos sobrecarregados. Eles estão num nível, num grau de tensão e de estresse que é alarmante. E a gente vê aí, ó, o triplo da capacidade de um hospital em Porto Alegre. E o governo tá de mãos atadas, não faz nada. Há 30 anos, não é esse governo que tá agora. São governos sucessivos que não têm responsabilidade com o social, que é o que deveriam ter, né? Mais hospital, mais escola. Estão de mãos atadas, estão de mãos livres, leves, soltas. E, né? Tem razão. Estão de braços cruzados. Falta de bombraço, de braços cruzados, exatamente. Eu tive hoje pela manhã também num hospital de Porto Alegre. e a situação é crítica mesmo. Então fica a dica, os médicos e enfermeiros já pedem, se você tem um caso que não é grave, não procure a emergência do hospital. Não, porque não é grave, entendeu? Não precisa de um atendimento de urgência ali naquele momento, não. Ah, tô com coceira na pele, vai na emergência do hospital. Não, né, cara? É. Calma, vai no dermatologista, liga, enfim. É, porque tem gente com um problema pior que o teu na fila pra ser atendido. É, e o brabo é que essas pessoas que na maioria das vezes tem, tá, bateu, machucou, tá com uma coceira, elas não têm noção do tamanho que isso pode comprometer a estrutura toda, né? Exato. Pra eles isso é emergencial. A consciência deles Sim, cada um com seus problemas, né? E o meu problema é maior que o teu. É. Né? E o teu é maior que o do KG, do KG é maior que o meu, sim. E assim vai, né? Até porque se ele tem um dedo deslocado, pra ele, isso na vida e na condição que ele vive, humilde, sim. Já é sim. Um troço, olha. Pior coisa do mundo. Eu vou deixar um exemplo pra quem tá com o dedo deslocado aí. Eu tenho os dois dedões, um de cada pé, os dois destroncados pelo futebol, e tô aqui vivo, caminhando e jogando bola. E de bigode. Mancando, mas caminhando. Ô meu, deixa eu dar um toquezinho, já que a gente entrou no assunto aqui, você que tá pensando em fazer vestibular neste inverno e quer um curso na área da saúde, fica ligado porque agora em Porto Alegre tem a Escola Superior de Saúde Unicinos Mãe de Deus. Olha aí. Uma parceria de duas grandes referências do mercado para trazer até você cursos com perfil diferenciado, conteúdo e muita prática profissional. A escola oferece as graduações em enfermagem e nutrição. E para quem já está no mercado e quer se aprimorar ainda mais, tem também o mestrado profissional em enfermagem e o MBA em gestão de negócios em saúde. Todos os cursos com aulas em Porto Alegre. Não precisa pegar a infernal BR-116 até São Leopoldo, até a Unicinos. As inscrições para o vestibular vão até o dia 29 deste mês de junho e também estão abertas as inscrições para a pós-graduação, mestrado e MBA. Acesse unicinos.br/escola-superior-de-saúde e inscreva-se já. Escola Superior de Saúde Unicinos, Mãe de Deus. Sua educação nunca esteve tão bem cuidada e nunca a gente precisou tanto de profissionais e lugar para trabalhar. Muito obrigado aí pela Escola Superior de Saúde Unicinos, Mãe de Deus. Escolheu o Pretinho Básico para divulgar esse baita produto que é o vestibular na área da saúde. Tá bem, querido? Sim! 1:16, nós temos algum destaque do mundo cão, Marcelino? Não temos. Não temos. É verdade, não temos. Querer. Estamos de férias. Estão de férias. Departamento Mundo Cão está de férias. Tá bem, boa, né? Estou aguardando meu visto. Mundo Cão basta a vida. Aguardando meu visto para acompanhar Marcelo numa viagem de negócio. Investigativa, né? Investigativa, uma viagem investigativa. Já pode ir, Marcelino já vai indo. Vai indo. Se tu correr, tu pega o Marcelo na rodoviária ainda. Estou esperando aqui, estou segurando o cabo. É verdade. Larga o cabo aí. Vamos ver, Mr. P. No consultório médico. Que pergunta, qual é o problema da sua esposa? Ah, surdez. Não houve quase nada, não. Olha, é uma porta. Ah, é. Então o senhor vai fazer o seguinte, antes de trazê-la aqui, o senhor faz um teste para facilitar o diagnóstico, a gente já dá andamento e tudo. Sem ela olhar, sem ela saber, a uma certa distância o senhor fala em tom normal. Normal, conversa com ela até perceber a que distância ela consegue ouvi-la. Uhum. Entendeu? Sim. E aí, quando vier aqui, o senhor me diz, mais ou menos, que distância o senhor estava até que foi possível o diálogo. Tá certo? Tá certo. À noite, quando a mulher preparava o jantar, o velhote então decidiu fazer o teste. Mediu a distância que estava na relação com a mulher e pensou, tô aqui a uns 15 metros de distância, vai ser agora. Ô, querida! O que temos para jantar? Silêncio absoluto na casa. Nenhum pio dela. Caminhou, mediu. Acho que estou uns 10 metros. E aí perguntou: querida, o que temos para jantar? Nada. Mas ela tá bem surdinha. Aproximou mais um pouquinho. 5 metros dela. Querida! O que temos pra jantar? Papagaio. Louro! Eu sempre disse aqui que eu adoro piada de papagaio. Papagaio não sai de mim. Por fim, encostou-se assim bem pertinho nas costinhas da mulher, né? Querida! O que temos pra jantar? Nisso, a véia se vira pra ele. pego merda e a quarta vez que eu não. Esse é o casamento, né? Amigos. E aí, Cajezinho? Eu preciso mandar um beijo. Um beijo especial pra aniversariante de hoje. Quem é, Cajé? A Nayane. Está em Santa Maria cuidando do meu afilhado, o Lorenzo. Em grande Santa Nayane. Maria. Um tá beijo, Lorenzo. Ela, um beijo, Nayane. A Nayane aniversariante. Beijo pra Nayane. Cajé, você ela, é lindo. Não, não. Ela tá cuidando. É tia do Lorenzo, né, meu irmão? Que baba linda, Cajé. Tu acha, Caetano? Tá com barba branca e preta. É mesmo? Tá malhadinha. Barba malhada. Uma zebrinha. Alguns fatos lindo sobre manicure, Caetano. O que que acontece no casamento de um dentista e uma manicure? Tempo. Dentista e manicure. Eu sei mal. Eles lutam com unhas e dentes pela sobrevivência da família. É verdade. Luxemburgo, que é um cara vaidoso e manicure. É. A manicure, aliás, só consegue trabalhar se alguém der uma mãozinha pra ela. Ah, é bom, né? É verdade. E finalmente, o português foi na manicure pra fazer a unha do pé. Sentou-se na cadeira, a manicure colocou o pé dele na bacia d'água pra amaciar. E quando ela tirou o pé dele, olhou bem e disse: sabe que o senhor tem um olho de peixe? E ele respondeu: você tem uma cara de cadela, pá! Ficou puto. Agora tem uma coisa que é boa. Basquetal pra todos aí do Pretinho. Charles de Itajaí. É bom escalda pé, né, rapaz? Um, dois, três. Cara, não acredito. Não, só pra mim. Eu não faço nada com o pé, cara. Eu não acredito que vocês não gostem. Corta a unha do pé. Que a mulher de vocês pegue o pé de vocês e faça uma massagem. Meu Deus do livro. Exatamente. Mas não toca no pé. A unha. Faz uma chantala no pé de vocês. O Caetano faz o quê? Chantala. Um, dois, três. Olha, nem tanto água, nem tanto vinho. Eu não vou dizer que não dá pra cuidar, mas não, esses dias eu tava com calcanhar que tava ácido mesmo. Tava com calo. Fala a verdade, tava com calo. Nicanor. Calcanhar aí passou lixa. Lixa, passei. Não. Mas aí tu passou aquele lado mais áspero da lixa, do homem. Não, eu passei lixa, a que a gente compra na ferragem. Eu tinha um pedaço ali em casa, lixa de madeira. Não! Lixa, aquelas folhas de lixa, número 20, claro, número 10. Saiu? Mas muito a lixa 14, a lixa 14. Já ouviu falar em esmeril, esmeril, já ouviu falar? Pega a furadeira, bota o esmeril na furadeira e faz isso, vai, é lindo. Vai que é bom. Falaram coisa de massagem, sabe que eu tinha uma namorada que ela fazia massagem, né? Trabalhava na massagem. Ela não massajava. Ela era massoterapeuta. Não, ela ia num local e recebia massagem. Ah, tá. E com E aí, era um cara que massageava ela. Um cara. Aí um dia eu comecei a perguntar pra ela: tá, mas como é que é amassar? Como é que tu fica? Assim, eu fico nua. Só de calcinha. Eu assim, só de calcinha. Ai. E assim, tá, e aí. Feito! Aí, como é que é? Assim, todo o corpo, assim. Não, é todo corpo. Disse que o cara era gay? Quase todo o corpo. Quase todo o corpo envolve. Quase todo o corpo? Ela assim, quase todo o corpo. Né? Eu assim, não, acabou a massagem. Acabou a massagem. E ela não, acabou o namoro. Assim, não. Acabou o namoro. Vai seguir a massagem. Então vai seguir a massagem. Aí seguiu. Aí um dia eu fui pegar o cara, me abanou. Ei, Potter, beleza? Manda um abraço pra mim lá. Tá amassando. Potter precisa urgente de filhos. Precisa urgente. Daí aí, e o cara era bacanão, assim, bem. Bonito. Bonito. Não era gay. Bonito. Não era gay. Se é pra ter amante, não, tem que ser um cara bonito. Não era gay, mas o cara não era gay. Não, é heterossexual, né? Engraçado o cara fazer metro, massagem. Metro, não era metro. Ué? Ah, mais como uma, assim, mais uma classe. Cara! Mais uma que classe. Isso? Olha, aqui, realmente os caras que fazem massagem são gays. Um abraço pro Rafael, pro Wagner e todos os garçons do Tartone. Ô, que beleza! Tá no Tartone, hein? Usado ali do Barra Shopping. Ali, boa, que é o Tartone, tá? Boa. E aqui um recadinho sempre aqui, ó. Lembrando que todos os abraços que nós mandamos para garçons, para são restaurantes, pagos, para tudo, nós pagamos a conta. Claro. Sim, certo? Sim. Eu faço cara pagar tu sim, pra mim, tu falar, paga não. Sim também. Ah, o Gelson e o parceiro dele que esses dias na Gelson, saída aqui grande. Me encontraram. Tava com uma caminhonete e tal. Um abraço pra dupla. Gelson Oliveira. Andrei, se não me engano, um parceiro dele, um abraço. Olha só aqui rapidinho, Pedro Ismanioto é tendência em Brasília. Ai, Dedé. Ai, Dedezinho. Deixa eu dar uma força. Ele roubou alguma coisa. Descobriu por que é? Colégio Estadual Coronel Afonso Emílio Massu, aqui de Porto Alegre, tá fazendo uma ação agora nesse sábado, às 10 da manhã, às 4 da tarde. O colégio tá precisando de ajuda. Oba, de material, material escolar, material de construção e tudo mais, para dar uma reforma no colégio estadual, né? O Emílio Massu. E aí tem um aluno, o Matheus Simon, que é nosso ouvinte, que vai estar no sábado na escola recolhendo da comunidade, quem quiser chegar na escola lá, né, para ajudar todo mundo lá, para a escola crescer, terem lugar melhor para aprender e tudo mais, né? Que bom. Então, quem mora perto ou não tão perto assim, quer chegar em Porto Alegre no Colégio Estadual Coronel Afonso Emílio Massu, é o dia da superação. Mas onde é que fica, amigo? Aqui ele não diz, cara. Deixa eu ver ali em cima, ali na... É, Rua José Honorato Santos, 101. Não, José Honorato. Vai ao encontro do que nós estávamos falando lá no início. Escola estadual. Isso aí. E a comunidade se mobilizando para melhorar, A escola estadual. Exatamente. Exatamente. Então quem quiser chegar no sábado lá para ajudar a rapaziada, tá? Sabia que o Fusca foi ideia do Hitler? Não sabia. Sim, claro. Foi, ele pediu pro Porsche. Quem desenhou o Fusca foi o Ferdinand Porsche, o cara do Porsche. Mas antes disso, eu queria só te perguntar, tu sabe quem foi o coronel Emílio Massu? Não. O grande Massu. Ele foi o patrono da Brigada Militar. Comandante da Brigada por mais de 20 anos, ele é o patrono da Brigada Militar. Inventou o Fusca. Não tem nada a ver com o Fusca. Desculpa, é que o Massu é magnata. É o fundador do Massoterapia, da Massu. Não. A maior altura que um ovo já caiu sem quebrar foi de 213 metros e 36 centímetros. Impossível. Quem é que mediu isso? Você, cara, não pode, Maurício, criar uma pasta chamada com no seu computador se ele for Windows. Com C-O-N. Tenta aí, de nada. Eu não uso Windows, cara. Botão de... Esse aí é o Windows, meu. Bota o botão direito, tenta. Novo. Pasta com C-O-N. Tá ok? Não foi. Deu nova pasta, mas não deu com. Eu tentei criar um e-mail, macon@magnata.com.br. Vou renomear. Tenta uma pasta sem. Sim, com N, sem. Renomear aqui. Tu tem marchado muito ultimamente? Deu. Homens têm mais chances de serem atingidos por raios que mulheres. Mais chances? Do chifre. Quando para raio. Porcos não suam. Não ouvi o porco ontem no programa. Não ouvi o porco ontem, cara. Temos um porco no programa. Hoje é 6 da tarde, é? Tem que surpreender. Ele é tendência em Brasília. A loucura, é o porco tendência, Casca de banana pode polir sapatos. Já usei muita casca de banana. Boa dica, hein, cara. Muita casca. Aí que precisa, né? Um dia em Mercúrio, o planeta, o Mercúrio. Sim, mas para aí, da casca de banana é só a gente lembrar quando cai uma casca na lajota, alguma coisa assim, e dá uma... Mas qual o lado? Lá de dentro da casca. Lado de dentro. Que tem a banana, não a casca. Cara, historicamente, isso se aprende nos desenhos animados, né? Sim. Que tu bota a casca de banana no chão pro cara escorregar e cair. Virou uma cera, né? Nunca vi o desenho. Nunca vi o Chaves. Um dia em Mercúrio, planeta Mercúrio, é mais longo que um ano no planeta Terra. Mercúrio fica onde é o primeiro? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. Mercúrio é o primeiro planeta. Mas um dia não é. É o mais próximo do Sol. Sabe, a volta nele mesmo demora mais de 365 dias terrestres. Não, a volta nele mesmo não. Ele é um país. Ele é um país. Ele é pequenininho, ele é um planeta pequeno. Sim, mas o dia é a rotação dele. É a Terra que nasce. É o planeta nele mesmo. É o planeta que gira em torno do Sol. Esses caras devem ter muito sol. Gente, vamos lá. Muito bom. O planeta em volta do Sol. Vou dar uma geografia com você. Geografia, vai. O planeta. Geografia, sério? Sim, ele tem o movimento dele. A volta que o planeta dá em volta do Sol se chama ano. Ano. Translação. Translação. A volta que o planeta dá nele mesmo se chama dia. Boa. Rotação. O dia de Mercúrio tem mais de 365 dias terrestres. Então a rotação de Mercúrio é mais devagar que a rotação da Terra. Isso. Muito mais. Então fica só 365. Muito mais. Não, lá só tem sol, pega fogo o planeta no lado. Do lado do sol. A gente não tem como se esconder muito sol, porque o sol tá ali. Não, o sol não tá ali, não tem jeito. Não, cara, tem vida lá. Não tem. Ah, não tem vida. Os personagens da Pixar piscam um olho de cada vez. Demais, nunca reparei. É um depois eu do também outro, nunca assim. Cara, olha que agora eu tô pensando e eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade. O quê? Os personagens da Pixar piscam um olho de Toy cada Story, vez. Toy Story. Mas o seu batata lá, o batatão, cabeça o de batata, cabeça que só tem batata. Um olho, como é que faz? É, um olho de cada vez. Não, mas é de vez em quando ele bota. Ele bota o olho. Aliás, vem aí Carros 2. Demais. O Kung Fu Panda já tá com o Kung Fu Panda já tá. A Bíblia não diz que a fruta proibida era uma maçã. Ah, é? Não disse. É uma pera. Não disse. É um fruto proibido. Então nós inventamos. Isso aí era a banda da Rita Lee. Tanta coisa inventaram. Fruto proibido. O judaísmo, o islamismo e a Bíblia, os seus livros, todos os livros, o Corão, eu não sei qual é o livro do judaísmo e a Bíblia, são todos muito parecidos, né? O livro do judaísmo é a Torá. São todos parecidos e contam as mesmas histórias, só que de forma lírica diferente, né? A lírica de cada um é diferente. E é bem legal, e os caras brigam, né? É, tem a mesma história, tem o mesmo Deus. É verdade. Né? E aí fecha. É uma loucura. Pau, sabe que eu estudei muito a Torá, né, Magnata? A Torá. Eu sou especialista em estudar a Torá. Realmente o rastafarianismo tem uma ligação com o judaísmo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês antes do Geiso ali. A hashtag Neymar Caicai segue firme em quarto lugar nos TTs Brasil. O primeiro é pago. É, o primeiro é. Ah, ok. É promoter. É isso aí mesmo. Neymar Caicai. Que é, velho? Vamos pagar pra ficar em primeiro. E aí, Geizinho? É pra mandar abraço pro pessoal que vai estar todo no Pepsi Club instalado no sábado, que eu e DJ Esporâmia. É isso aí, eu e Geizinho, Pepsi Club Caxias no sábado. Uau, só dizer uma coisa pra vocês dois. Brother. Estejam preparados. Be prepared. Fetter, eu estou preparado para a vida. Também. Da maneira como ela vier. Atenção, pessoal. Entendeu? Não se preocupa comigo, se preocupa com o Geizinho. Tá bom. Tô preocupado. Eu e Geizinho e eu, sábado no Pepsi Club em Caxias e na sexta DJ Porã está na Zona Sul de Porto Alegre, no Lapa Rio. Doação de sangue, Hospital da PUC, Douvan Rodrigues, qualquer tipo de sangue. Douvan Rodrigues, Hospital da PUC. Tuita aí, meu, no Twitter do Pretinho. Tô tuitando. Isso aí. Vai, Geizô. Então agora vamos contar uma piada. Numa sala lá do pré-primário, o garotinho reclama: professora, eu tô sem o lápis, eu não tenho lápis, tá ligado? E a professora, olha, não é assim que se fala, tá ligado? E o correto é falar: eu não tenho lápis, tu não tens lápis, tá ligado? E ele não tem lápis e nós não temos lápis, tá ligado? Vós não tendes lápis e ele não tem lápis, entendeu? Professora, já que foi parar todos esses lápis. Cara, tu sabe que eu tenho um Twitter ali que o cara bota algumas frases que eu profiro aqui no programa. Frases underline fora. Mas tem um rapaz aqui deste programa que também tem as suas pérolas, as suas frases e as suas teorias, que é o meu querido amigo e agora parceiro durante 30 dias no Barracão Porto Alegre. Barracão, primeira edição. Harry Potter. Temos aqui as teorias, frases e pérolas de Potter enviadas por John Dias. Eu gosto de ouvir essa. Não tem síndico bonito. Mas por quê? Qual é a regra? Qual é o contexto pra falar uma coisa? Quanto mais mulher trabalhando, mais infidelidade no mundo. Que é isso? E nessa aí eu concordo. Não concorda no síndico? Por enquanto. O síndico, eu concordo. O cara bonito tem mal o que fazer, não vai ser síndico. Tem mal o que fazer. 100%. Eu discordo, não se pode fazer esse juízo de valor sobre a beleza. É síndico. Não é síndica. Síndico é lindo. Síndica muito menos. Não, síndico eu conheço. Não. É síndica bonita? Claro. Qual é o endereço? Ah, que isso, cara. Com todo respeito, a dona Vera, a síndica do meu prédio, uma senhora distinta. Uma senhora distinta, elegante, que é isso. Beijo, dona Vera. Ela é bonita. Síndico é lindo. Mas eu concordo com as duas até agora. Concordei também. Obrigado. Homem que é homem, usa calça jeans sem cueca. Ator de filme pornô não usa cueca. Esse eu lembro. Aí incomoda a costura. A costura incomoda. Não, mas é que é perda de tempo, né, cara? E mais uma cena. No caso do ator pornô. Eu sou adulto, eu posso ver filme pornô. Você que tem menos de 18, não pode. Não pode. Aí eu tava vendo um filme pornô. Pode demais. E eu marquei. Calmou. E eu marquei, o cara ficou 32 segundos de calça. Começou o filme, letreiro. Continuando por aí. Eu vou dizer uma coisa que pode ser dita aqui. Se já fica um cheiro desagradável do último pinguinho na cueca, imagina no brim. É, cara, a cueca é uma questão de higiene. Outra, né, cara? Tu fica. Bom, deixa pra lá, vai por aí. Tem alguma coisa higiênica, filme pornô, né, Maurício? A Vânia! A boca, Potter! Obrigado. Pode botar sem porão. Pode botar essa frase. Vou botar. Se tem alguma coisa higiênica, é filme pornô. Pode botar aí, porã. A Vânia tem que ir atrás do Bola Branco, bolão. A Vânia. No caso da Vânia. Bola 8. Bola 8. Santo Antônio que vai se ferrar, ele só ferra com a vida das pessoas, é ele que faz a pessoa casar, né? O dia dos namorados é uma data religiosa, os homossexuais não poderiam trocar presentes. Devolvam os presentes! Eu lembro disso. Ele falou isso, eu me lembro também. Em cima da tese que é uma data, né, em cima de uma data católica que não aceita, né, o homossexualismo. Cristianismo não aceita, tá aí, todo mundo vê, né, todo mundo lê, vê, se o Papa fala. Vai, meu. Consciência ecológica é coisa de viado. Olha, foi o Pianjos que falou isso aí, cara. Não ter asa é caro. Preço do desodorante, né? A gente debateu aqui no programa. Cada vez mais caro, cara. O meu subiu de 2,50 pra 3,20. Só tu viu o meu, brava. Essa aqui ele fala muito, com muita frequência. Eu adoro calcinha floxa. Floxa tem que floxa. Ser, né? O mundo funcionou desde 1924 com luz amarela. Aí vem uma bicha e inventa farol de xenon, LED, essas coisas aí. Eu vi um ônibus com xenon. Eu também, cara. Eu tuitei até o ônibus xenon. É o ônibus da Copa mesmo. Eu tô usando bebê conforto no meu carro e tá bem melhor pra dirigir. Se eu fosse escolher alguém pra ficar aqui no Pretinho, eu escolheria o Maurício. Obrigado, Potter. Já ficou. Maurício, eu escolheria o Cagê. Cagê é mais lindo. Ah, Caetano. Não gosta mais de mim, Caê? Cagê, o pé do Cagê é mais lindo. Ah, que bom. Ele se apaixonou pelo meu pé, porra. A unha. Outro dia eu soltei um bostaço que a água voltou. Meu Deus. Eu encontrei um gay no cinema um dia desses. Ficamos ali conversando. Se beijamos. Se beijamos. Borracheiro tem que abaixar e mostrar a bunda. É verdade. Ah, é clássico, né? É clássico do borracheiro. Borracheiro, pedreiro, é, sem cofre não existe. Pé de pobre não tem número. Essa aí não é dele. Ah, essa é clássica, né? Né? E açougueiro tem que ter bigode, né, cara? Tem que. Açougueiro tem que ter bigode. Já passei pra vocês que eu tô abrindo um açougue? Eu cheguei no açougue e perguntei pro açougue. Sorteio maminha. O cara ficou brabo comigo. Eu não toco em gay. Diz aqui que foi pra isso do Potter. Ele com um cara antes, agora não é, toca mais. É uma contradição. Não, toca as mãos, os lábios ele toca. Ah, tu vai me dizer que pomba tem tico agora. Não. Tem animais que isso se reproduzem sem tico. Mulher, por exemplo. Porto Alegre é uma cidade chata e feia. É verdade. Feio. Terrorista. Reitero. Terrorista bebe leite. Leite igual a vida. Meu Deus. John Dias de Viamão. Eu peço pros ouvintes não fazerem mais isso, que eu fico com vergonha. Olha, ele botou... Não, eu peço que eles façam pra gente não ter mais esse tipo de coisa aqui. É. E ele bota aqui, ó, essas e outras frases estão no @teorias_Potter, perfil arroba que eu criei, autorizado pelo Potter. Pra não ficar dúvida. Autorizado pelo Potter. E pra John não ficar Dias. Dúvida e aquela coisa, os pretinhos disseram. Entendeu? É, quem disse foi fulano. Mas é isso, não adianta. Isso chama-se nomear os bois. Mas não adianta, porque aqui os caras, quando vêm falar com a gente na rua, assim, vocês falaram não sei o quê, foi o Maurício que falou, sabe? Aí eu defendo, mas não. Não, o legal desse programa é que o cara te encontra na rua e fala pra mim: ei, Piaget! Encontrei o porão, aquele ruivinho! Classificados do Pretinho, vem com o Work and Travel, é Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Vou-me embora pra Passárgada. Opa! Mas para chegar lá, estou precisando vender um terreninho aqui na Barra da Lagoa, em Floripa. Imaginem que este belíssimo terreno, que fica apenas a 1 quilômetro da praia e próximo a vários comércios, está à venda por apenas R$110 mil. Olha! Tem 308 metros quadrados, parece muito dinheiro, mas não é. Para quem é do ramo, sabe que é uma excelente oportunidade. Interessados em enviar e-mail para festanalagoa@hotmail.com. Galera do festanalagoa@hotmail.com. É uma dica importante mesmo, interessante, se você pode adquirir terrenos, porque os terrenos vão sumir um dia. É isso, né? Aí. Vão acabar os terrenos. Então aí você vai lá, compra um terreninho e esquece do terreninho. Esquece do terreninho. Um dia, este terreninho vai valer muito, muito mais do que você pagou. Sabe um dia você vai chegar lá, vai ter uma casa em cima com uma família morando. Usa o capião, não dá. Não. Sabe que eu fiz isso aí, né? Escriturado, tudo mais, né? Fiz isso aí lá no Maranhão e realmente esqueci onde é que tá o terreninho. Tu e o Sarney, né? Não sei onde tá o terreninho, Magnata. Tu e o Sarney, teu amigo. Ah, mais um aqui. Eu tenho a solução para todos os designers e simpatizantes frustrados que não podem dar voltinhas no parquinho com o seu C3. Eu tenho o C3 que eles precisam e estou vendendo. Coincidência? Então aí vão as características do bólido. É um C3 GLX 1.4 Prata 2009, com 23 mil quilômetros, completo, todas as revisões feitas na concessionária, tem DVD integrado ao painel com GPS, TV e Bluetooth. Nossa, é a casa. Estou pedindo 34 mil nele e podem me conectar pelo e-mail vendoc3dvd@gmail.com. Vendo C3? DVD. DVD. Vendo C3. número 3DVD, arroba gmail.com. Tá bem, queridinhos? Era isso por enquanto. Vamos faturar! Agora é show do intervalo, querido, o Almir não está aí, o Almir está em férias, foi com o Pianjas em férias e nós voltamos em seguida com o Pretinho na Atlântida. Sempre agradecendo muito a sua audiência e a sua preferência pelo nosso programa. Valeu, hein? Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios. 16 minutos para as duas. Muito obrigado pela audiência. Obrigado a Coca-Cola. Abra a felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Fala aí, doutor Alcê. Agora no Pretinho Básico. Bola. Bola nas costas. O que temos aí, doutor Alcê? Doutor Peter, o Santos empatou com o Penarol, doutor Peter. É Penarol. Doutor Alceu. Não é com N? Penarol. Cadê o H, doutor Pedro? É que tem no espanhol, tem o tio no N que substitui o H no português. Entendeu? Desde quando? Desde sempre, doutor Alceu. Que barbaridade. É verdade, doutor. Penarol. Não é Penarol. Não, é Penarol. É passei como... a noite inteira falando Penarol. É, o senhor errou daí. É, né? Como o Guinha Azul. É, o Guinha Azul também. É como o Guinha Azul, Paulinho Brito. É isso aí. É, isso é feito. Exatamente. Quer um pouquinho mais de retorno aí, Paulo Brito? Desculpa, doutor Alceu. Quer um pouquinho mais de retorno aí? Um pouquinho, mas não tô te ouvindo. Bom, muito. Então, um pouquinho de retorno. Ah, agora sim. Agora grande sim. Alexandre Feder, feito. Olha, Alexandre. Não deu pra gritar o peito ontem, né, Brito? Queria gritar o co Santos. Chega lá com o Neymar. Mas não deu, né, Brito? É, o Neymar bateram. Como errou o gol, Santos. Como bateram. Você entra no restaurante e pede o PF dizendo um prato. Me veio um prato feito. Ontem, olhou futebol, quem gosta de futebol? Né? Quem gosta de futebol, olhou futebol. Sim, olhou só o primeiro tempo. Teve que gosta trabalhar mais perdeu, ou menos. Perdeu bastante. Tinha que trabalhar amanhã, né? É meio homem, meio viado. Porque assim, ó, tem o torcedor do clube que olha porque é torcedor, né? Olha, o jogo lindo. Agora, ontem, como é um jogo que não envolvia Inter, Grêmio, Figueirense e Bahia, então quem olhou, Criciúma e tudo mais... Mas o pessoal tá torcendo mais pelo Penarol aqui, né? Não. Quando o Penarol teve gol... Claro que sim. Deu gritaria ali pra minha cara. O Brasil inteiro torcendo pro Santos e o Rio Grande do Sul torcendo pro Penarol. Anulou! Ontem foi o meu aniversário. Ah, é sim, mesmo, Santaninha? Muitas homenagens, né? Parabéns, Santaninha. Parabéns pra você. Não, é para mim, no caso, né? Para mim. E para, Nesta data querida, muitas felicidades. Lá, lá, lá, lá. Foi a mais. Muito legal, o Davi te deu parabéns ou não? O Davi ficou de me escrever uma coluna que ele é viado. O Davi. Doutor Peter, eu é demônio, doutor Peter. Que coisa, hein, doutor Alceu? Ele não tem curso superior, doutor Peter. Animal na jaula. E aí vai pra uma cela comum, vão fazer o dele lá. Não, que isso, doutor Alceu? Tomara que tenha um monte de vascaíno. Imagina o orgulho da rapaziada. Ah, peguei o de boa. Só chega na cela, só dá flamenguista. Só flamenguista. Vamos matar esse animal. O cara falou, eu domei o animal. Vocês estão dando risada, vocês estão rindo. Não, acho que não, cara. Protase vai e volta. Eu acho que o Edmundo chega lá, acho que ele é respeitado, acho, né? O Edmundo com chega certeza. Lá e é ídolo, como ídolo. Acho assim. Que o Edmundo que vai. Pra torcida do Flamengo, sabe? Não, pra todo mundo. Potter, chega o Danley numa cela só com o Colorado. Não, respeitado o Danley. Mas é que assim, uma coisa chega na arquibancada, outra coisa no tete a tete. É verdade que o Potter tá falando, é verdade. Tá bem, então. Era isso, doutor Potter. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado, tá, doutor Alceu? Deixa eu colocar uma informação pra vocês aqui, importante informação. Massas são o prato favorito do mundo inteiro. Eu adoro massa. Adoro. Uma que pesquisa massa, ouviu, né, mais de 16 mil pessoas em 17 países, entre eles o Brasil. É bastante gente. É, 16 mil é muita gente. Em cada um deles, as pessoas falaram que tipo de comida preferem. E depois das massas, a maioria dos ouvidos colocou carne como sua segunda maior preferência. Depois disso vem arroz, pizza, que eu colocaria na categoria de massa. E croquete, né? Porque pizza é massa, claro, né, cara? Pastel, croquetes. Frango, peixes, vegetais, pratos chineses em geral, pratos italianos e pratos mexicanos. No Brasil, a lasanha ficou em primeiro na preferência dos entrevistados. É bem coisa de pobre. Né? Eu gosto de lasanha. Bah, é lasanha. Bom, mas lasanha. Pô, tá maluco, lasanha de pobre gosta de lasanha e estrogonofe. Bah, eu sou pobre. Eu também sou pobre, eu gosto dos dois. Eu sou pobretão. Pobre gosta, eu prato. Aí tira, faz estrogonofe, bota na mesa, bota uma pet, 2 litros. Que espetáculo. Aí tira a foto e bota coisa boa. Não deu lasanha, não deu estrogonofe. Tá, então faz um frango assado. É demais o frango de TV de cachorro. Cara, cara, deixa eu fazer. Rico come coisa exótica. Rico come alho poró. Comito pupunha. Só um pouquinho, velho. Isso, pupunha. Olha a pupunha. É, pupunha. Olha se eu vou comer pupunha, né? Tu não é rico, tu é chinelo. Eu nem conheço esse cunha. Pobre come carré ao molho de ervas. A comida, o quanto mais simples ela for, melhor ela vai ser. Sabe que ontem à noite eu fiz um banquete. Sabe qual foi o banquete que eu fiz ontem à noite? Prestem atenção no prato que eu comi. Arroz, feijão, purê de batatas e bife à milanesa. Ah, meu Deus do céu! Poderia ter sido um bifezinho acebolado. Não, mas é que só tinha a milanesa. Pobre, aceboladinho, pobre rodaica, com o bolinho junto com o purê de batata. Mas então eu vou aproveitar aqui e mandar um abraço pro meu sogro, o seu Rony, em Floripa, que faz uma galinhada fantástica, tá de aniversário hoje. A gente também faz uma galinhada aqui. Rapaz, olha, é um dinheiro de mão maior. Que bom, cara. Bom, enfim. Aqui, ó, só pra encerrando então. No Brasil, a lasanha ficou em primeiro na preferência dos entrevistados, deixando em segundo pratos feitos como arroz, aliás, com arroz, como risotos. Feito. E apenas em terceiro aparecem as massas em geral. Risoto é comida de pobre também, não, Maurício? Risoto é coisa de rico. Risoto risoto, arrozinho. Risoto é arroz, gorgonzola. Carreteira, que é coisa de rico. Aquele caprese. É uma delícia, né? Que é isso, coisa de louco. É um risoto é coisa de rico. Caprese. Arroz, feijão é risoto de feijão. Qual é teu. Lasanha é pobre. Mas lasanha é bom, Maurício. É muito pobre, bom. É bom. Uma lasanha de guisado, isso. Presunto e queijo. Meu Deus, Quero pedir pra minha mulher fazer uma hoje pra mim, tá, amor? Hoje? É. Hoje de noite? Atenção. Hoje de noite. Não vai no churrasco? Ah, tem churrasco, esqueci. Deixa pra amanhã a lasanha. Boa, negão, boa. É que Porã acho que não vai, né? Porã não vai, né? É, Porã não vai no churrasco. Depois que eu... Eu quero dizer que depois que eu parei de beber, até pro churrasco da firma eu deixei de ser convidado. Deixou de ser convidado. Pra tu ver como tu ficou chato. Que coisa, não faz assim. Não, tu sabe que eu tô brincando. Eu não vou também, Quem é que vai aí? Trabalhar. Eu posso ir. Quem é que vai onde? No churrasco? Não. Agora, quem é que se lança agora? Não, uma piadinha velha. Piada velha do Porão! Tem uma. Apoio! Casa de sucos do Gu! Bateu aquela vontade de suco de verdade? Vai tomar no Gu! Que legal, passei no Gu ontem. É bom tomar no Gu ontem? Tomei muito no Gu. Mas é qual é o suco que tu prefere? Eu prefiro banana. O suquinho de banana com laranja e morango, é muito bom. Muito bom. E o de laranjinha feito na hora, né? E o de abacaxi com hortelã? Abacaxi com hortelã, deu. Tá. Coisa de louco. Abacaxi. Eu só tenho uma piada aqui e é do Dedê. E de blueberry. Blueberry é bom também. Suquinho de uva com blueberry. 1, 2, 3 Eu nem sei que Blueberry pra mim é marca de roupa. Blueberry é mirtilo. Eu só sei que é Blackberry, que é o celular. Minha marca é celular, aquele. Meu. Blueberry é mirtilo. Aí o casal. Isso é mentira. Não, cara, tipo Maurício, ó. Não, mas são as berries, cara. Ó, pandeirando. Hã? Fala, Maurício, fala. Mentilo, cara. É um tipo de framboesa. Deixa ele pegar. Isso. É um tipo de framboesa. É uma frutinha cítrica. Blackberry. Faz bem pra caramba pra saúde. Desculpa, aquele hein. Casal tava jantando num restaurante finíssimo, quando de repente o homem desaparece pra debaixo da mesa. Opa! Ai, surpreso, o garçom se aproximou e perguntou com ar de preocupação: perdão, senhora, mas o seu marido está passando mal. Não, ele está ótimo, é que ele acabou de entrar no restaurante. Ah! Ai, Dedê. E daí que você ganhou um perfume francês, eu como pão francês todo dia, nem por isso saio por aí falando que eu comi pão francês. Quero mandar um abraço pra minha barriga, que ao contrário de mim, tá crescendo na vida. Tudo que eu falo é mentira. Se tudo que eu falo é mentira, também estou mentindo agora. O que significa que eu estou falando a verdade. O que significa que eu estou mentindo mesmo. Deu duas voltas, eu não entendi. Quando uma pessoa começa a frase com eu não gosto de fofoca, mas... É porque gosta, né? É porque ela adora fofoca. Adora fofoca. Eu não fofoca. Queria te falar isso, porque ela queria. Porque ela vai te falar ela isso. Quer vai te falar. Eu não vou te contar, mas... Olha só, tem uma campanha de sangue no Facebook rolando. Boa. Olha que bacana. Ah, curti essa. É que tudo boa. Se curte, não precisa explicar, Maurício. Não, mas eu não tenho. Deixa, não, o KG não tem. Deixa o KG ali. O KG é velho, tá? Deixa o KG na ignorância. Isso eu acho que não é legal deixar as pessoas na ignorância. Não, é assim que é. O KG usa Mirk. O Twitter já me isso aqui é preenche muito tempo. Consome, né? Consome muito tempo. Olha só, amanhã eu vou estar botando um som lá no Live Sport Pub, na Zona Sul de Porto Alegre. Posso ir contigo, junto com a banda Scrotes. E participação especial do Tonho Croco. Amanhã, então, no Live Sport Pub. Tonho Croco. A partir das 22 horas. E Caetano Veloso. Caetano Veloso vai estar participando. Faltava. Olá, galera do Pretinho. Estamos fazendo uma campanha de doação de sangue através do Facebook. É um aplicativo bem simples, onde você diz o seu tipo sanguíneo e divulga para os seus amigos. Pô, bem simples, mas necessária. O link do aplicativo é... Aí é apps.facebook.com/soudoador. É isso aí. É que o apps é como se fosse um aplicativo, né? Tá, mas se tu for no facebook.com e botar sou doador, tu vai ver esse usuário, ou sei lá, fanpage, não sei como é que eles vão organizar. É via Google. Doador, é isso aí. Entrem lá se puderem, valeu. Nota, os e-mails só serão necessários para enviarmos agradecimento para todos que participaram da campanha. É porque eles sabem dizer, porque é um saco os e-mails que o cara recebe no Facebook, né, tá, entendeu? Bom, então vai lá, faz essa mão aí, galera no Facebook, sou doador. Aí coloca ali no tipo sanguíneo, né, que é mais fácil de controlar. Quem mandou aqui pra nós foi o Alexandre Moschini. Valeu, Alexandre Moschini. E aí, Mr. P? Duas de Cristiano Manuel pra encerrar. Duas de Cristiano Manuel. Não mordi a língua outra vez. Consegui, já é a segunda vez consecutiva que não mordo a língua. Quem mandou essa aqui foi o Thiago de Porto Alegre. Aliás, as duas. Portanto, eu vou contar primeiro a segunda, né? Depois você pede mais uma, que seria então a uma. Boa. Na pastelaria, Cristiano Manualdo entra e pede: ora, pois, vem aqui, meu caro garoto jovem, e me dê, por gentileza, um pastel quentinho. Aí o cara olha pra ele: ah, pois não, acabou de sair. Raios, e a que horas ele volta? Um temporal tremendo, uma enxurrada descendo, chuva, temporal. E aí o amigo fala pro Manuel, o Cristiano Manuel: Cristiano Manuel, olha lá, a enxurrada, levando o teu carro. Ora, pois, mentira, a chave está aqui comigo. Ai, não tem mais. Chega. Fala, Geizinho. Cantadinha, Salada. Cantadinha do Geiz, vai. Sim, vai chegar pra ela e vai dizer no ouvidinho dela, Salada. Posso te falar uma coisa do fundo do meu coração, Salada? Pode. Só um pouquinho, Geiz. Toca a trilha. Fala, mano, essa é a melhor parte. Eu me liguei. Vai, Geizinho. Eu sempre me lembro de mim, Salada, nessa parte, né? Passaram a mão na tua bunda, né? Não, é que ainda não comi ninguém. Mas o sarampo já... Continuando, Geiz. Vai chegar pra ela, Salada, do vidinho. Posso te falar uma coisa do fundo do meu coração? Sim. Válvula mitral. Muito bom. Tem que decorar isso aí pra levar pra onde? Vai ser? Balada. Mocijas gatíssimas, lindíssimas, todo. Seu pai é dono da Ortobom, meu? Não! Porque você tem um colchão, meu. Colchão. Exato. Garotas lindíssimas, gatíssimas, você arrebimboca da minha parafuseta, todas. Acho que elas não vão entender. Ai, Dedê. As mais novinhas não vão entender. Elas não vão entender. Explica, Salada, que as rebimbocas... Rebimboca da parafuseta não é nada, na verdade. É uma bela expressão. É uma expressão inventada por um mecânico um dia que quis desludibriar um cliente. E o cliente veio e perguntou: qual é o problema do meu carro? Ah, foi um problema na rebimboca da parafuseta. Ah, tá bem, obrigado. Ah, e quanto é que custou? Quanto é que custou? Ah, deixa eu desespelar aí. E isso virou comercial de TV. Isso mesmo. Cara, deixa eu dar um toque aqui pra nossa audiência, de todo mundo, especialmente do sul do Brasil, que tem um novo golpe. Não é um novo golpe, mas é uma nova modalidade de assalto em paradas de ônibus. Manda o nosso ouvinte Felipe Fufa. O Fufa diz o seguinte aqui, ó, Felipe Lima: tava voltando do meu joguinho lá, HD da Farrapos, na última terça-feira, pô, onde a gente joga, né? E por volta das 20 para uma da madrugada, já de terça para quarta, pela Dom Pedro, na minha frente vinha um Peugeot 206 prata, e quando ele parou na sinaleira que cruza com a Cristóvão, um cara saiu de trás da parada ou de dentro da parada e o abordou com um revólver. Acho que por reflexo o motorista arrancou com o carro e por sorte o ladrão não disparou e o motora fugiu. Então provavelmente este seja um novo método de roubo. Claro, o cara fica de bobeira, fica ali, na parada, exatamente, tô esperando o ônibus. Tu para teu carro na sinaleira e nunca vai imaginar que vai sair um cara de... Aliás, tem que imaginar que pode, mas tu nunca vai imaginar que vai pular um cara da parada e te meter um cano na cara, né, velho? Fica a dica pra prefeitura não deixar mais parada em esquina, então. Tirar as paradas de ônibus da cidade. Não, corredor, né? Falado. Esquina não, corredor, sinaleira. Meu. É que a sinaleira geralmente fica nesse lugar. E aí, como tem essa espéciezinha de toldo, né, que é uma proteção e tal... Corredor de ônibus dali, fica parada, fácil ali. Pro bandido, cara. Então tem que se ligar. Tá ruim pra todo mundo, os caras não estão pra brincadeira. Caramba. Assim que alguém para, eles literalmente saltam e assaltam. Que então é isso. Loucura. Devemos ficar atentos pra variar. Manda um uou, tá lá, amor? E um ai, dedê. Ai, dedê. Do Zacarias pra minha namorada Letícia e pro casal Léo e Beta. Olha, faz o seguinte, quando for, tá lá, pega o seu carro mais longe, meu. Não fica na esquerda, fica Eu faço direita, isso madrugada. Para antes da parada. Eu fico sempre em movimento. Não, uma dica importante é não parar no sinal vermelho de madrugada. Vai devagarzinho. Aí é que tá, vai devagarinho, vai cuidando. Outra dica importante é cuidar muito bem se não tá vindo um carro no sinal verde. Isso é lógico, né, cara? Isso é lógico. É lógico. Vai devagarinho. Vai bem devagarinho, ó, não vem ninguém, passa, vai-se embora e chega vivo, né, em casa. Deixa eu aproveitar pra mandar... Já que o Estado não nos dá segurança. Deixa eu aproveitar pra mandar um abraço pro o Major César Adriano Patrício, subcomandante do 15º Batalhão da Polícia Militar em Canoas, que me recebeu na semana passada. Tivemos um bate-papo e ele me colocou toda a situação que passa a Brigada Militar, enfim, e tentando o máximo possível dar segurança aos canoenses, em especial o bairro Vila Ideal, onde eu moro. E ele foi extremamente atencioso, espetacular. Obrigado a ele, ao Sargento Araújo, que me conduziu. Como até são ele. Os brigadianos, né? Impressionante. Como são os brigadianos? Impressionante. Só não fazem mais pela estrutura que ainda não que é. Que não lhes é dada. Exatamente, porque realmente é fora de série. Obrigado. E vamos acreditar que vai melhorar a segurança, em especial ali no bairro, que nós estamos passando uma situação crítica, que já falei várias vezes aqui no bairro Ideal. Que, aliás, rapidamente aqui eu vou contar que na segunda-feira teve o orçamento participativo da Prefeitura em Canoas e, lamentavelmente, uma ou duas pessoas acabaram me convidando para eu me retirar quando eu queria falar e não pude falar sobre como essa assim, questão não? da segurança. Estava acontecendo o orçamento participativo ali na Vila Ideal, na segunda-feira, a partir das 7 da noite. E a discussão do orçamento participativo é justamente para definir algumas prioridades que a Prefeitura vai executar onde é que vai seus botar projetos. A grana, né? Isso, e eu queria manifestar o meu descontentamento sobre aquele momento, em especial pela segurança. Umas duas, três pessoas, um deles me colocou que não poderia ser feito isso naquele momento, e foi o Alexandre, da subprefeitura de Canoas, da parte da região de Niterói, muito gentil também, como a maioria dos funcionários da Prefeitura de Canoas, e disse, olha, não vai ser possível dessa vez, se quiser conversar com o secretário depois em particular, eu digo, não, eu queria falar com todos, inclusive com os moradores. Então, deixa eu entender, orçamento participativo e tu não pode participar, isso? É que tu tava trazendo uma expressão que tá muito na moda agora, que é o não assunto. Não vamos falar sobre isso. E na hora de ir embora, na recepção, onde tinha que fazer o cadastro, etc., fui questionado se eu ia ou não falar por uma das funcionárias. Eu disse, não pude. Então, lamentavelmente, fica para uma outra oportunidade que eu possa expressar minhas ideias. E aí começaram a me convidar, uma ou duas pessoas, a me tirar. Segurança. Ou seja, eu quero questionar a segurança e um dos seguranças dali, imagino eu, que não representa, tenho certeza, a forma de administrar da prefeitura, me retirou empurrando, segurança me empurrando. Tocou em ti, te pegou e te retirou? Me empurrou. Mas que é isso? Usou o termo quando eu estava mais... Alguém dali usou o termo cagalhão vai-te embora, quando eu estava mais aí vendo a calçada. Tá aí um processinho na prefeitura de Canoas? Eu acho que não convém nesse momento, porque eu sou muito bem recebido pelas pessoas devidas cada vez que vou lá. Depois o assessor de imprensa veio conversar comigo, mesmo Alexandre se desculpou, o assessor também. Eu conheço algumas pessoas da prefeitura de Canoas lá, cara. Trabalhei com algumas. E vou dizer mais, por exemplo, a vice-prefeita de Canoas, a Beth Colombo, é uma pessoa que conhece meu pai há muito e muito tempo, agora recentemente, inclusive colaborou com uma situação que nós estávamos precisando muito, é uma pessoa espetacular, um dia me convidou para participar de um evento no colégio em que ela era diretora, eu participei, uma pessoa espetacular, aí as coisas vão acontecendo, o filho dela... bota no Twitter coisas agradáveis, como, por exemplo, da próxima vez que usar tuas drogas, Mr. P, fica em casa, que papelão na prefeitura, e botou isso no Twitter. Ah, esse tu vai processar, né? Esse aí tu vai processar. Não há necessidade, porque eu tenho certeza que isso não diz respeito a um exemplo que ele deve receber da mãe dele, que é uma pessoa, eu repito, espetacular, e é momentos, né? A pessoa às vezes tem um momento de indignação. É, mas talvez. Aquelas tuas drogas que tu consome suco de maracujá não dá, né? Aquele chimarrão verde bravo, lá, que então, eu repito ruim, aqui, cara. Que, o primeiro, um abraço pra brigada, agradeci a prefeitura, que eu sei, que repito, dureza. Não é o que o prefeito Jairo Jorge. Que ontem. O JJ. Ontem serviu como referência o plano de carreira do Magistério de Canoas apresentado pro governo do estado, pro governador. Então, eu lamentavelmente, uma ou duas pessoas comprometeram. Mexeu com o Pi, mexeu comigo. Cara. Mexeu com o Pi, mexeu comigo também. Olham como são as coisas. O rapaz aqui tuitou essas coisas de drogas e já começou a ser divulgado, espalhado pela cidade de Canoas, os cartazes de campanha contra as drogas. E uma dessas figuras presentes nos cartazes sou eu, sem cobrar cachê para a prefeitura, porque acho que isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Um abraço a todos da prefeitura de Canoas. Essa foi a tua resposta aí pra esse rapaz. É isso aí, Mr. P. Um beijo e um abraço pra vice Bete Colombo, em nome da família toda. Não quer fazer uma frase pra tudo isso? Não há necessidade. Obrigado, gente. Muito bem, Mr. P. Conte conosco aí pro apoio no que precisar. Como te falei, já trabalhei com algumas pessoas que estão hoje no quadro da prefeitura de Canoas. São pessoas muito queridas, muito atenciosas, com certeza vão poder te ajudar. Não vou citar nomes aqui, obviamente, para não criar nenhum constrangimento. Não, claro que não, claro que não. E tá tudo sob controle. Eu repito, tenho certeza que a maioria das pessoas, que aqueles que administram a prefeitura de Canoas, querem o melhor para a população. Agora, algumas vezes a gente quer manifestar o descontentamento e é necessário que sejamos ouvidos. Que isso, né? No mínimo, como direito ao cidadão. Pessoal de Canoas, a comunidade de Canoas é muito unida, todo mundo se ajuda, todo mundo se protege. É muito bacana. Vem aí mais um trote do cabelo no espaguete. Voltamos logo mais às 6 da tarde com o Pretinho Básico. Grande abraço!